felizmente, com a ajuda da Câmara Municipal, com alguns nativos da Junta de Freguesia e alguns amigos de Vilela, conseguiu realizar este sonho, que é a nossa piscina. Atualmente, números certos ainda não temos, ainda temos algumas coisas a pagar, mas entre os 45 mil e 50 mil euros estão investidos naquela piscina. Mas Vilela, apesar de ser uma terra pequena, temos muitos eventos, a nível de ano temos 12 meses fazendo 14 eventos, temos muitos imigrantes também, alguns que estão em Lisboa, outros em outros locais do país, e chegavam a Vilela, não tinha nada para o verão. E em vez de voltarem para as praias fluviais, nós optámos por fazer aquela piscina, porque estas pequenas serras estão com um sentido de diversificação muito grande, e nós vamos tentar acolher os nossos imigrantes, os nossos lisboetas, os nossos pontos, que são de variedades em todo o país, para estarem mais um bocadinho em Vilela, e esta piscina acho que é um bom chamador. Uma grande obra para uma terra tão pequenina, sentimos com muito orgulho de inaugurar a piscina no Sal. Mas as pessoas estão satisfeitas, com muito trabalho, está tudo, acho que está tudo muito satisfeito com aquela obra.